a São Paulo Marcelo, por favor. Toda honra, toda glória e todo louvor nesta manhã, ao nome bendito de Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Quem está feliz, diga glória a Deus. Os que estão alegres, digam aleluia. O Senhor está aqui, mais uma vez estamos sentindo a sua presença. Por certo, nesta manhã, manhã esta com chuvas externas e internas, né? Porque aí fora da tenda está chovendo a chuva física, natural, necessária para a manutenção e a preservação do planeta Terra. Mas aqui, por debaixo desta tenda, por mais que há algumas goteiras, nós vamos receber outra chuva. A chuva serosa e temporã, a chuva do Espírito Santo. E só vem para uma manhã de domingo como esta, que dá uma vontade de continuar, na verdade, descansando, quem realmente tem sede de Deus, desejo de Deus, vontade de receber algo especial do Senhor, e está disposto a receber, usufruir, estar aqui esta noite, esta manhã, visualizando com toda a expectativa e certeza o milagre divino e poderoso de Deus. Mais uma vez a nossa gratidão em estar participando deste congresso que já faz parte do nosso coração, que é o Congresso da UMATSE. Eu já estou aqui pregando a palavra de Deus há 4 anos consecutivos, né? Desde 2004, 2005, 2006 e agora 2007, pregando a palavra de Deus. E a cada ano eu vou percebendo aqui as mudanças e as diferenças, né? O congresso foi crescendo de 2004 para cá. Começamos ali na igreja, na verdade, Pastor Reuel. Viemos para a tenda e agora estamos assim, Pastor Reuel já comentando, interessante isso, porque a visão do crescimento ela é real e maravilhosa. E logo em seguida, queremos crer que o Mato já estará ali no ginásio e vai faltar espaço para trazer todos os jovens aqui ouvir a palavra de Deus e glorificar o Senhor. Para tanto, queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Cezinho, pastor desta igreja, pastor presidente deste campo, pastor Paulo Batista, que na ausência do querido pastor Cezinho, é o pastor da igreja local. Deus o abençoe, reverendo pastor Paulo Batista, que é o meu xará prefeito. Deus o abençoe em Cristo Jesus. Pastor Reuel, vice-presidente dos Gideões e coordenador desta grande mocidade aqui do campo de Camboriú. Deus o abençoe, que é meu amigo, que a disponha. É desnecessário qualquer comentário, na verdade, acerca da nossa amizade e da admiração que eu tenho pelo amado irmão. Deus continue o abençoando em Cristo Jesus. Todos os irmãos, pastor Alexandre, pastor Djalma, é nosso companheiro lá do Paraná, há muitos anos que o conhecemos. Começamos juntos ali, né, nas campanhas da Maria do Monte, em Curitiba. E estamos ali anos e anos, vai passando, vai ser até papai agora. Deus abençoe em Cristo Jesus. Todos os companheiros, pastor Adeudo Costa, não pude estar ontem, porque atendeu um compromisso, mas falei que o senhor estava orando. Já fiquei sabendo que ficou até difícil para pregar hoje de manhã, mas Deus o usou de maneira esplêndida, como sempre tem feito. E os demais pastores, é uma alegria rever o pastor Guedes, pastor Douglas, todos os pastores que aqui estão. Pastor Aparecido, eu vou usar as minhas excusas, porque se eu for citar todos os cantores amigos aqui que estão, eu ficaria até amanhã falando só dos meus amigos aqui. Mas eu não posso deixar de falar de pelo menos 2 amigos que estão aí, que são amigos de muito longa data, o cantor Elco, o cantor Denner e o cantor pastor André. Deus abençoe, que são meus amigos há muito tempo. Pastor Alisson, enfim, todos que estão aqui. Deus abençoe. A minha saudação é para todos, porque talvez eu possa esquecer de alguém, e aí eu ficaria um pouco constrangido. Todos vieram para ouvir a palavra de Deus, só para não perder o costume, levanta a mão direita e dê glória para Jesus. Aleluia. É deste jeito que eu creio que Deus vai nos usar. Vamos para a Bíblia Sagrada. Livro de Salmos, Salmos, de número 139. Haja vista que os salmos são divididos por números e não capítulos. Salmo de número 139. Vamos para o versículo de número 16. Salmo de número 139 e o versículo de número 16. Vamos para este livro em especial. É um prazer também estar com os pastores do Sul. Deus abençoe, reverendos, pregador Eliezer Luz. Deus o abençoe em Cristo Jesus. Aleluia. Salmo de número 139 e o versículo de número 16. É um versículo que eu quero crer que muitos de nós sabemos de cor, mas é um texto que eu tenho um carinho especial. Quero crer que nós temos aqui neste texto uma bênção especial. Quero agradecer também ao irmão do som lá de Gilberto de Chapecó. Se todo sonoplasta fosse crente igual você, o Brasil estaria tranquilo, né, pastor Deus? Aqui fica até fácil pregar, na verdade. Aleluia. Glória a Deus. Salmo de número 139, versículo 16. Só os que encontraram o texto digam glória a Deus. Diz assim a Bíblia Sagrada: os teus olhos me viram, viram o meu corpo. quando eu ainda era uma massa informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Mais uma vez o texto que diz: os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, quando ainda era uma massa informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém? Diga amém. Amém. Diga comigo: escolhidos, incompreendidos na terra e amados no céu. Feche a sua Bíblia, coloque na cadeira onde você puder colocá-la e pegue na mão deste irmão que está do seu lado. Talvez você não saiba, mas tem um escolhido de Deus aí do seu lado. Pegue na mão dele, da direita e da esquerda. Talvez você não saiba nem o nome dele, não saiba onde ele vive, onde mora, mas quem sabe, ele é o escolhido de Deus. Como é de manhã e todo crente é choroso, levante o braço dele junto com o seu lá em cima. Isso, é deste jeito que eu quero crer. Feche os olhos, cubra a sua cabeça e oremos a Deus mais uma vez. Senhor Deus, que fez céus e também terra, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Te agradeço porque mais uma vez estamos cantando de nesta manhã, amanhã esta, Senhor, especial. Quero crer que mais uma vez o Senhor me usará, como o Senhor sempre tem feito, Senhor. Tenho visto ao longo destes 6 anos de ministério, milagres, prodígios, sinais acontecidos, mais do que isso. Tenho, Senhor, através das mensagens que o Senhor me dera, tendo visto vidas sendo restauradas, transformadas, renovadas, recuperadas. Senhor, eu tenho visto lágrimas no caminhar que tenho transcrito nesta terra. Por isso, mais uma vez, eu lhe peço graça, unção, coragem para transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Senhor, não tenho, eu não possuo, não sou, não faço, não consigo, mas o Senhor é um Deus que um dia me escolheu. E é uma frase célebre do rei Davi, que já faz parte do meu ministério, está inserido nele, Senhor. Todas as vezes que assumo uma tribuna e tomo posse de um microfone, eu sinto-me, Deus, como uma pulga no deserto, porque eu não tenho, não sou, mas um dia o Senhor olhou lá do céu e no ventre da minha mãe me escolheu para ser um ministro da sua palavra, um pregador da sua palavra. Meu Deus, para tanto quero crer que aqui nesta manhã, todos que aqui vieram, todos os pastores, obreiros, cantores, servos, servas de Deus, missionários, jovens, dalmate, todos os irmãos que aqui estão, vieram com suas necessidades específicas, com suas dificuldades, com suas necessidades, e eu quero crer que o Senhor, que supre todas as nossas necessidades, está aqui, e só a sua palavra pode gerar fé para que venhamos, através desta fé, ter ousadia para possuir milagres. Senhor, mais do que isso, eu quero crer que através da dispensação de sua santa palavra, nós veremos aqui nesta manhã lágrimas, comoções. Mais do que isso, quero crer que muitos que aqui estão, e quem sabe chegaram embaixo, vão voltar para casa em cima. Quem sabe chegaram derrotados, vão voltar vitoriosos. Quem sabe vieram frustrados, vão voltar de posse da bênção e do milagre. Eu quero crer que nesta manhã, Senhor, nós seremos balançados, influenciados, tomados pela sua bendita presença. Oxalá, que seja manhã de batismo no Espírito Santo, que seja manhã de chamadas divinas, confirmação de ministérios, que seja manhã em especial, onde mais uma vez visualizaremos o milagre, Senhor, que o Senhor derramará sobre as nossas vidas. Eu não aceito nenhuma altivez contrária, nenhum pensamento cativo e contrário à manifestação de sua glória esta noite. Todos que, quem sabe, tentaram se levantar contra aquilo que o Senhor está disposto a fazer, antes mesmo de terem ousadia para se levantar, já caíram por terra e já foram derrotados, porque aqui ninguém pode resistir à presença de um Deus poderoso, que assenta no globo da terra, tem os homens como por gafanhotos, joga as filhas como coisa pequena no oceano. Este Deus que conta as estrelas do céu e chama todas elas pelo seu nome, descortina o céu como a cortina da sua casa. Este Deus que, quando fala, a terra treme, e com uma das suas narinas abriu o mar vermelho, porque se fosse com as duas, o mar vermelho não existiria mais. Por isso, Deus, o Senhor que tudo pode fazer, venha ao encontro desses crentes santos que estão aqui esta manhã ladeando estas tribunas. E aonde houver um espiritual, aonde houver um crente que está sentindo aquilo que eu estou sentindo, está percebendo aquilo que eu estou percebendo, mostra para ele que é esta manhã, a manhã da mudança, da transformação, a manhã em que o Senhor virá o nosso encontro e coisas extraordinárias vão acontecer. Só os que acreditam nisso, para não perder o costume, levante a mão direita, abra a boca e deixa Deus te dar. Que amanhã de milagre, levante a voz, abra a boca e por 30 segundos. Deixa Deus pisar aqui. Amado no céu, assente-se e vamos ouvir a bendita palavra de Deus. Mas por favor, assente o seu corpo e deixe a sua alma em pé, dando glórias ao nome bendito de Jesus. Quando nós lemos a Bíblia, no Salmo de número 139, estamos nesta manhã num texto que eu quero crer que é um texto em especial, um texto que amamos. Este texto tem para mim e para você uma revelação bíblica maravilhosa, e se você entendê-la, se você guardá-la em seu coração, quero crer que você sairá desta manhã completamente convencido de que Deus um dia lhe escolheu para fazer algo em especial nesta terra. Quando olhamos para o Salmo de número 139, Salmo este escrito e até mesmo composto pelo nobre santo rei Davi, este Salmo de número 139 é chamado por nós teólogos de um salmo acerca que trata acerca dos atributos exclusivos de Deus. Mais do que isso, este Salmo de número 139 demonstra aquilo que chamamos de atributos únicos, atributos escolhidos e exclusivos que só Deus possui. Deus, por certo, possui alguns atributos que o homem não possui, que os anjos não possuem, que os demônios muito menos poderão algum dia possuírem. A Bíblia nos faz compreender que dentro dos atributos divinos eu poderia destacar pelo menos 5 atributos que são exclusivos de Deus. O primeiro atributo exclusivo de Deus é o seu atributo eterno. Deus é o único ser que por demais é eterno. Quando eu falo de eternidade de Deus, eu não falo de eternidade adquirida, porque todo santo e servo de Deus vai adquirir a eternidade quando deixar esta terra para viver diante de Deus na eternidade. Quando eu falo acerca da eternidade de Deus sendo atributo exclusivo, eu tenho que logo abrir um parênteses, salientar, afirmar, ratificar que Deus é o único ser que podemos dizer que é pré-existente. A eternidade de Deus não é a mesma eternidade dos anjos, não é a mesma eternidade dos demônios, não é a mesma eternidade que o homem vai receber após sair desta terra. Então, a eternidade de Deus é pré-existente, ou seja, Deus é o único ser que não tem começo, não tem meio, não tem fim. Deus não tem um ponto inicial, Deus também não tem um ponto final, Deus não tem limites. A existência de Deus é atributo exclusivo, ele é pré-existente, ou seja, Deus não foi criado, ninguém pode criar a Deus. Deus é tudo, Deus iniciou tudo, tudo parte, tudo inicia-se no poder altivo, maravilhoso, esplêndido e único de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus no princípio criou todas as coisas, eu afirmo, eu gosto de dizer sempre isto, que Deus é o único ser que pode, poderia e poderá criar alguma coisa. O homem, quando bate a mão no peito, diz assim: nós criamos tal coisa, nós criamos tal descoberta. Eu não aceito, discordo, não posso aceitar. Por que, pastora? Porque Deus é o único que pode criar. O homem só pode descobrir aquilo que um dia Deus já criou, porque o homem tem que partir de um ponto inicial, mas Deus partiu do nada. O homem tem que partir da matéria, daquilo que se pode ver, sentir, apalpar. O homem tem que partir de uma célula, de uma molécula, de um átomo. O homem tem que partir de um ponto inicial, mas Deus, por ser pré-existente, criou todas as coisas do nada. Verbo criou quer dizer para fazer existir aquilo que não existia. Então Deus, no seu primeiro atributo, é a sua eternidade pré-existente. O segundo atributo de Deus é a sua onipotência. Deus é o único ser que tem todo o poder. Quando o próprio Jesus tratou, ele disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Ele já estava afirmando aquilo, que Deus único pode possuir e existir e ter. Deus é o único ser que chamamos e dizemos que é onipotente. O poder de Deus não tem limite. O poder de Deus não é terreno, não é terráqueo, não é desta terra. O poder de Deus é um poder sem limites. Além de Deus ser pré-existente, eterno e onipotente, Deus também é onisciente. Deus está presente e conhece todas as coisas. A onipresença e a onisciência de Deus são os demais atributos divinos de Deus. Na sua onisciência, Deus sabe tudo. Deus sabe o seu futuro, futuro. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Deus conhece todas as coisas. Não há limite para a onisciência de Deus. Também a onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares, em todos os espaços, em todos os momentos. A Bíblia nos faz entender que se subir aos altos céus, lá Deus está. Se fizer a cama também no céu ou no inferno, lá também o Senhor estará. Em outras palavras, se subirmos ao ponto culminante do planeta Terra, o pico Everest, lá Deus também está. Se subirmos aqui ao pico da Neblina, o ponto culminante do Brasil, lá o Senhor também está. Se descermos as profundezas dos mares, principalmente o Mar Morto, que é o mar mais profundo, haja vista que não tem nem oxigênio, lá também o Senhor está. Deus está presente em todos os lugares. Se fizermos a nossa cama nas estrelas, nos astros celestes, lá também o Senhor está. Deus é onipresente, além de ser eterno, preexistente, onipotente, onipresente, onisciente. Deus também é o único ser imutável. A imutabilidade de Deus quer dizer que Deus não varia, Deus não muda, Deus não pode variar para a direita ou para a esquerda. Deus é imutável. Pastora, o que quer dizer um ser imutável? Eu lhe explico. A moda dita seus valores acerca da mudança. Uma hora é bonito boca de sino na calça, outra hora é bonito calça justa, outra hora é bonito terno amarelo, vermelho, rosa. Ou há muito tempo atrás era chique usar um terno salmão, não é verdade? Amarelo queimado, como eu costumei usar muitas vezes na mocidade, há 10 a 15 anos atrás. Hoje já é diferente. Algumas outras cores são ditadas pela moda, pela maneira de ser, de vestir, de conhecer. Hoje nós percebemos que tudo está diante de mudanças constantes. A terra muda, o homem muda, os automóveis mudam. Cada ano lança alguma novidade. É carro flex, é carro a gás, é carro desse jeito, é carro elétrico. E assim vai mudando. A terra muda. A terra está deteriorando-se pelas mudanças naturais, pelas mudanças da evolução. Os adventos tecnológicos mudam todos os dias, mas Deus, ele não muda. A política muda, o governo muda, os reis mudam, os príncipes mudam. Todos podem mudar, mas Deus é o único ser que não muda. A palavra não muda, o evangelho não muda, a Bíblia não muda, a igreja não pode mudar. É por isso que eu não creio em evangelho mudado, evangelho modificado, evangelho deteriorado. É por isso que eu não creio em evangelho light, evangelho diet. Eu creio em evangelho bíblico, evangelho que é mocotó, feijoada, gordura. É pão do céu, é pão quente, é farinha, que não tem veneno na panela. Quem crê que Deus não muda, levante a mão direita e glorifica ao Deus que não muda. Deus não muda, Deus não pode mudar. Quando eu compreendo que Deus é imutável, logo então eu entendo, pastor Ivan Damorim, que Deus é o único ser da terra que não pode mudar. Quando então Davi começa a escrever o Salmo 139, eu percebo que Davi, olhando para Deus, conhecendo a Deus, entendendo quem é Deus, ele logo escreve no Salmo 139, e versículo número 16, os teus olhos viram meu corpo, ainda uma massa informe, os teus olhos me viram, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia ou existia. O que é que Davi está dizendo? É que Deus, diante dos seus atributos exclusivos, viu Davi, quando ele era uma massa informe, quando ele estava ainda no ventre da sua mãe, os olhos de Deus já viram Davi e já escolheram Davi. Pastor, o senhor quer então dizer que a doutrina calvinista acerca da predestinação, ela é bíblica, ela é aceitável, ela é natural? Nós assembleianos podemos aceitar a doutrina calvinista? Eu não quero entrar no mérito da questão, eu não quero entrar na divergência teológica, porque alguém pode crer no calvinismo, outros não. Por exemplo, John Wesley, e cria até mesmo numa doutrina. Whitfield, que era companheiro de ministério, cria em outra. E um dia perguntaram para Whitfield, o que é que você imagina e saiba acerca de Wesley? Você crê que ele vai chegar no céu? É claro que ele vai chegar no céu. O que ele crê ou deixa de crer acerca da doutrina calvinista não tem problema. E o que é que você acha dele? Eu gostaria que ele fizesse o meu funeral e fizesse o culto fúnebre e pregasse no meu velório. E ele realmente pregou. Aí foram perguntar para Wesley, Wesley, o que você acha de Whitfield? Você acha que vai encontrá-lo lá no céu? É claro, porque para mim não importa se ele é calvinista ou não. Eu quero crer que eu não vou vê-lo lá no céu. Como é que o senhor acha que não vai vê-lo no céu? Porque ele é tão santo, que ele vai estar tão perto de Deus, que eu não vou conseguir nem chegar perto dele. Eu não quero entrar então em doutrinas calvinistas, predestinação ou não, porque eu creio que a santa escolha de Deus, é para a graça. A graça é pelo Evangelho. Eu não creio, posso aceitar que Deus escolhe alguém para a perdição e outro para a condenação. Não posso aceitar isso. Mas então, lendo a Bíblia, eu entendo que por mais que Deus não possa contemplar ou até mesmo julgar e separar alguém para a condenação e outro para a salvação simplesmente pela escolha, eu quero crer que Deus também, lá no céu, tem aqui na terra filhos que são chamados filhos prediletos. Pastor, quem são os filhos prediletos de Deus? Quando uma casa tem muitos filhos, e eu quero crer que a casa do pastor Tijama também terá muitos filhos, vem o primeiro, segunda-feira, todos nós que temos muitos filhos, eu que tenho um filho único, já concordamos com a irmã Sinara, e logo queremos ter o nosso próximo filho, quero crer que toda casa, todo lar, que tem um, dois, três filhos, por mais que o pai e a mãe vai amar os filhos da mesma maneira, por mais que o pai e a mãe vai gostar do filho da mesma forma, ama o primogênito, como ama o do meio, ama o caçula, com o mesmo amor, sempre num lar, sempre numa casa, casa com três, quatro, cinco filhos, não importa a quantidade de irmãos e irmãs dentro do lar, sempre vai ter um filho, que é chamado de filho predileto, aquele moço, aquela moça, que está sempre puxando a saia da mãe, aquele que senta no colo do pai carinhosamente, e quando abre um sorriso, o filho não consegue dizer não, que arruma a gravata do pai, que dá um beijinho carinhoso quando ele chega em casa, é o filho predileto, pastor Tabaceno, não tem como discordar, que em toda casa tem um filho predileto, lá no céu, quando Deus olha para a terra, ele também ama todos nós da mesma maneira, ama o pecador da mesma maneira que amo o santo, mas tem uma coisa, Deus lá do céu, quando olha para a terra, também tem filhos prediletos, também tem filhos escolhidos, também tem homens e mulheres que ele escolheu desde o ventre, pastor, e quem são os filhos escolhidos desde o ventre? Sempre quando tem um filho no lar que é predileto, logo os outros irmãos não conseguem entender, por que é que ele é mais carinhoso, mais checado, por que é que ele é sempre aquele que chamamos de diplomata, é aquele que quando pede para o pai em favor dos outros irmãos, o pai não consegue dizer não, mas se é o outro irmão que vai pedir o não, é logo certo, é sempre filhos que ninguém consegue entender, e por mais que não os entendam, também não os compreendem, sempre desejo que eles não vençam, sempre desejo que eles não cheguem, sempre desejo que eles não dêem certo, porque pastor, porque quem é chegado do pai, cria inveja dentro da casa, quem é muito próximo da mãe, sempre gera um pouquinho de diversidade, contenda, não que o amor vai embora, não de maneira alguma, mas sempre alguém vai olhar para ele e vai dizer, esse aí é privilegiado, porque é escolhido, está sempre chegado do pai, está sempre chegado da mãe, pastor, se isso existe dentro de uma casa, também existe no conceito bíblico, teológico e real, é claro, Davi é um desses personagens, Davi é um desses homens, e é por isso que ele é único em descrever os Salmos 139, versículo 16, os teus olhos me viram, viram o meu corpo, quando eu ainda era uma massa informe, quando eu ainda não era formado, aproveitando que temos aqui o doutor Osvaldo, ou por que não dizer o doutor Cruz, lá de Mato Grosso do Sul, que eu já tive o privilégio de estar em Campo Grande com ele, e é doutor médico, também vai saber exatamente isso. Parece que Davi está dizendo, sabe o que, doutor? Ele está dizendo assim, quando meu pai Jessé coabitou com a minha mamãe, eu aquilo que chamamos de genética, aquilo que chamamos até mesmo de daquilo que chamamos da semente de Jessé, foi ultrapassando as paredes uterinas, ultrapassou a trompa de paládio, coabitou com o óvulo, até mesmo dentro do ventre da mãe de Davi. Este óvulo se engrudou-se naquilo que chamamos de parede uterina. E quando este óvulo começou a ser fecundado, ou fecundou-se, atravessando todos aqueles que chamamos de homem e de mulher natural, aquilo que chamamos de nascimento natural, e aquele simples óvulozinho começou a gerar uma vida. Deus assentado no seu trono de glória, ficou inchado, ficou engrandecido, como diz o próprio salmista, Deus se engrandece no céu com a prosperidade dos seus filhos. Eu nunca esqueço o dia que meu filho nasceu, e eu olhei pela incubadora, e vi ele chorando, olhando para mim, eu disse, é o meu filho, é o meu menino, é o meu bambino, é o meu piá, como diz lá no Paraná. E quando eu olhei para ele, eu disse, é este, é o meu filho. Quando Davi estava sendo fecundado, ia sendo gerado no ventre da mãe, e eu só no céu, olhou para o centro do ventre daquela mulher, chamou os anjos na janela do cosmos, e disse, ali está, é o meu menino, é o meu filho, é o meu escolhido. Ele não sabe, mas desde o ventre, eu já escolhi, desde o ventre, eu levantei, desde o ventre, eu derramei no chão, desde o ventre, eu vou capacitar, desde o ventre, eu vou chamar, desde o ventre, eu vou capacitar com unção, poder, graça, e tem mais, ele vai ser rei, mas espere um pouquinho, Deus, o pai dele é um camponês. Simples. belemita, não importa onde eu escolho, não importa se o pai é pedreiro, se o pai é carpinteiro, se o pai é analfabeto, se o pai não tem dinheiro, se o pai não tem condições, não importa quem é o pai, não importa quem é a mãe, quando eu escolho, eu assento nos altares, eu coloco como príncipe, eu preparo coroa, eu levanto o trono, quem é escolhido nesta manhã, levante a mão, abra a boca, esse irmão pula desde quinta-feira, ele vai almoçar, tá pulando, vai tomar café, tá pulando, já chamaram ele até de doido aqui no pavilhão, não tem problema, é escolhido dentro do ventre, escolhido ninguém entende, escolhido tem que aceitar, quem é escolhido esta manhã, levante a mão, levante a mão direita comigo lá no cima, por favor. E isto é desse jeito que eu creio. E bate a mão no peito. E diga, eu não sabia. Mas Deus me escolheu desde o ventre, desde o ventre. Olha pro irmão do seu lado e diga, você até não tem cara de escolhido. Mas eu estou entendendo. Deus te escolheu, te escolheu, te escolheu, te escolheu. Quem crê que é escolhido? Dá um prato gostoso. Ainda era uma massa informe. Olhe para mim. Quando eu vejo Deus escolhendo Davi, eu aprendo algumas verdades acerca de um homem e de uma mulher escolhida. A primeira verdade que eu encontro, vejo e compreendo neste texto é que um escolhido, primeiro, ele é escolhido no céu, para depois ser reconhecido na terra. A escolha não pode ser feita ao contrário, não pode ser escolhido primeiro na terra para depois ser reconhecido no céu. Tem que primeiro ser escolhido no céu para depois ser reconhecido na terra. O problema é que hoje há uma inversão de valores. Tem muita gente se autonomenclaturando escolhido na terra. Mas lá no céu não é nem conhecido. Deus não quer homens que se autonomenclaturam, que se autodivulgam, que estão estando embaixo daquele princípio que chamamos de antropolatria. Nós não queremos narcisismo. Não queremos pessoas que se auto-idolatram. Nós precisamos é de gente que é escolhido desde o ventre, mas não sabe, não percebe. Sabe por que você está aqui esta manhã? Sabe por que você não morreu lá no momento do parto? Sabe por que não aconteceu algo diferente na sua vida? Sabe por que na sua infância você não foi atropelado, não deixou de existir? Sabe por que você está aqui esta manhã para ouvir esta palavra? É que por mais que você seja pisado, humilhado, maltratado nesta terra, por mais que estão te perseguindo, puxando o seu tapete, tentando te parar, tudo isso só acontece porque você não entendeu. Você foi escolhido desde o ventre. E você só está aqui esta manhã porque Deus te viu quando você era uma massa informe. Deus está me dizendo que onde houver escolhido debaixo dessa tenda, a glória de Deus começa a ser soprada sobre a tua vida. Aonde houver um pentecostal, recebe o sopro de Deus. Agora! corpo, quando eu ainda era uma massa informe. Olhe para mim. Deus primeiro preparou um trono para depois apresentar o rei. Deus primeiro preparou o trono de Israel para depois apresentar o rei. Pastor, mas o trono era de Saul. Saul porque os homens queriam e porque Deus permitiu. Saul simplesmente foi o coadjuvante da história. O ator principal não sabia ainda, estava no ventre da mãe. Primeiro o trono para depois o rei. É por isso que quando Samuel recebeu a ordem de Deus, Deus disse assim: Samuel, até quando terás pena de Saul? Vai na casa de Jessé o Belemita, porque eu, Deus, já tenho me provido de um rei. Está no passado. Por que o verbo está no passado? Porque primeiro Deus prepara o trono para depois apresentar o rei. Primeiro Deus desenvolve a história para depois apresentar o ator principal. Primeiro Deus prepara o cenário para depois apresentar o escolhido. Em outras palavras, para os homens o rei era Saul. Para Deus o rei era Davi. Tem muita gente que está olhando para Saul e esquecendo de Davi. Tem muita gente que pensa que a autoridade, o poder, a graça, a unção está sobre Saul. Saul também tem unção. Mas é a unção que vai revelar quem ele é, se é Saul ou se é Davi. A mesma unção caiu dos dois. Mas é a unção que vai demonstrar quem você é. O que eu conheço de diácono, que é o melhor diácono da igreja, quer estragar ele, é só trazer ele para o público. A unção às vezes revela quem você verdadeiramente é. É por isso que não atrapalhe o tempo de Deus. Deus está te preparando, o trono já está preparado. Ninguém pode chegar lá porque é teu. Primeiro o trono, para depois o rei. Em outras palavras, os homens olhavam para Saul, Deus olhava para Davi. Em outras palavras, quando Deus chama, não importa a opinião da terra, o que importa é a opinião do céu. Tem muita gente que olha para você e diz: é o menor da casa, é um simples pastor de ovelha, é simplesmente um ruivo de boa aparência, o menor da casa de um simples Jessé belemita. Cuida de ovelhas, mas ninguém sabe, você já mata leão, mata urso no anonimato. Ninguém percebe, mas leão e urso não gostam de passar perto de você. Ninguém sabe, mas você está lá com a funda, mirando numa árvore gigante no campo, e todo dia você vai atirando. Mas por que você está fazendo isso? Porque daqui a pouquinho eu vou derrubar a gigante. Primeiro eu vou treinar na árvore, bicho. Uma simples árvore você dedilha lá no campo, ninguém sabe. O que é que você está fazendo? Hoje eu estou só ensaiando, eu vou cantar lá no Gideões aí dos dias. Primeiro, pronto. Para depois o rei. Pastor, o que isso quer dizer? É que não importa a opinião que tem os homens acerca de você, o que importa é a opinião que Deus tem acerca de você. Tem muita gente que não gosta nem de falar o seu nome. Quando vai falar o teu nome, irmão, ele chega a morder os dentes porque não consegue falar o teu nome. Tem gente que quando vai falar o teu nome coloca apelido porque não consegue, não engasga, não consegue falar o teu nome com expressão. Não tem problema não, irmão. Eles não vão precisar mais falar o teu nome. Por que, pastor? Eles vão ler o teu nome. Eles vão ler o teu nome no auditório. Vão ler o teu nome na internet. Vão ler o teu nome na capa do livro. Vão ler o teu nome no DVD. Vão ler o teu nome no cartaz do congresso. Vão ter que ler o teu nome. Quem quer que vão ler o teu nome? Levante a mão e deixa Deus te tomar. Dá uma olhadinha pro irmão do seu lado, diga pra ele assim, dá uma olhadinha pra ele, diga pra ele. Não vão precisar mais falar o comum. Agora dá mais uma olhadinha para ele, dá um sorriso para ele. Pastor, ele não conseguiu sorrir para mim, é porque ele também não conseguia falar o teu nome, está engasgado. Dá uma olhadinha de novo e dá um sorriso para ele. E diga: se você pode falar o meu nome, dá um sorriso aqui, irmão. Se você pode falar o meu nome, dá um sorriso aqui. Abra a boquinha santa e dá um prato de glória para Deus aqui. Não estou pregando aqui hoje. Eu estou profetizando. Tem gente que nunca mais vai esquecer o que Deus vai tratar com você essa manhã. Pode passar 5, 10 anos, você vai me procurar. Pastor Paulo Marcelo, eu estava naquela manhã. Depois te chamou para uma palavra profética para a sua vida. Feche os olhos, por favor. Feche os olhos. Eu tenho que ser sensível ao agir de Deus aqui esta noite. Eu não posso impedir o agir de Deus aqui esta noite. Eu não posso impedir e parar o agir de Deus aqui esta manhã. Deus me disse, para por um minuto, porque eu vou agir agora. Vai, Deus, vai, vai. Vai. Vai. Vai, Senhor. Tira toda a palavra que fez mal a esse teu filho, a tua filha. Toda injustiça, toda perseguição, mostra para ele, vai, vai, vai, Deus, vai. Vai! Não era o rei, Mas diz lá no Evangelho de Mateus, na genealogia de Jesus, que Davi nasceu rei. Jessé gerou o rei Davi. Por que é que Davi nasceu rei? Porque ele foi escolhido desde o ventre, não foi escolhido na terra. Quando Jessé vai escolher os irmãos e os filhos de Jessé e os irmãos de Davi, a Bíblia diz que vai passando um ao outro, Eliabe, Abinadab, Samá. Todos vieram passando aleatoriamente em direção ao profeta. Todas as vezes ele olhava para Deus e dizia: esse senhor? Não, mas senhor, esse aqui, belo, formoso, esbelto, parece que eu vejo, senhor. É este o rei? Não, esse senhor, doutor em divindade, PhD em física nuclear. É esse aí, senhor, anel no dedo não falta. Não, não é esse. É esse aqui, senhor, olha só, parece uma torre de Hollywood. Deveria morar em Beverly Hills, não aqui, em Belém de Judá. Não, não é isso. E esse senhor, esse aqui, qualquer moço da igreja quer casar com ele, olha só. Não, não é este. Terminaram, acabaram, não tem mais nenhum. Tem um, o menor. O que eu acho interessante é que os outros irmãos de Davi tinham nome. Davi não tem nome. Diga para os irmãos que você não tem nome aqui na terra, mas lá no céu já te conhece. Manda chamar, vai ouvir. Meu irmão de Davi, o que é que Davi está fazendo? Crente que é crente, antes mesmo de vir a unção, ele já está preparado. Lá está Davi, tocando harpa com uma mão e com a outra, treinando a tirar pedra gigante. A outra dedilhava, enquanto buscava a pedra, dedilhava um salmo novo para Deus. Voltava com a pedra, mirava na árvore, a árvore toda marcada, tanto Davi treinava. O que é que está fazendo? Um dia eu vou matar gigante. Mandaram te chamar. Quem? Samuel, o profeta, um ancião. E o que é que ele quer? Não sei, lá vem ele. Entra Davi na casa, olhou para ele e Deus diz: é isto. O menor. É este que eu escolhi. Este que os meus olhos viram quando era uma massa informe. E dia a dia eu fui formando a sua história, sem ainda nenhuma delas haver ou existir. Venha gente. Aonde é que Davi foi ungido? Em que lugar Deus escolheu para ungir Davi? Não é no lugar do seu corpo, mas no local em que ele foi escolhido para ser ungido. Aonde? No templo não. No palácio não. No campo não. Aonde? No meio dos irmãos. Mas chamando o peito e digo assim: Deus vai me levantar. É no meio dos meus irmãos. Uma das piores fases da minha vida, muita gente me aconselhou: vai embora de Foz do Iguaçu. Vai embora até do Paraná. Eu disse: não. Por quê? Porque se eu vencer lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, lá do outro lado do mundo, ninguém vai saber. Eu quero vencer aqui, onde ninguém me aguenta, ninguém me suporta. Onde ninguém vai com a minha cara. É aqui que eu quero ganhar, é aqui que eu quero vencer. Se você vencer no deserto, se você vencer onde ninguém te valoriza, se você vencer em outra convenção, se você vencer em outro lugar, vai ser vitória. Mas é melhor vencer onde ninguém te suporta. Quando José chegou no trono, Deus deu dois filhos para ele, Manassés e Efraim. Manassés, Deus me fez esquecer do sofrimento na casa dos meus irmãos. Que é isso? Reconheceu que precisava perdoar. Segundo filho, Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ei, só tem como prosperar na terra da aflição se você conseguir perdoar quem está te matando e te perseguindo. Não tem como nascer um Efraim se primeiro não nasceu um Manassés. Você tem que primeiro perdoar, suportar, vencer, calar e aguentar. Aí então nasce um Efraim. Levanta as suas mãos só por ter promessas divinas de Deus. Carinhosamente repousa as suas mãos no ombro dos irmãos do seu pai. Direi isso. Isso. E diga para essa pessoa do seu lado assim: você vai vencer. É no meio dos seus irmãos. É no meio dos seus irmãos. É no meio dos seus irmãos. É onde ninguém te engole. É onde ninguém te suporta. É onde muita pouca gente valoriza. Não tem problema. É aí que Samuel vai te chamar. Vai derramar azeite sobre a tua cabeça. Se prepara. É no meio da cova dos leões. É na caverna de Adulão. É na da prova. É no deserto. É na perseguição. Vem azeite aí. Samuel está batendo na tua porta. Só quem acredita, levante a voz e adora ele esta manhã. E o que acontece depois que Samuel me visita e derrama azeite sobre a minha cabeça? Primeiro, você reconhece que foi escolha desde o ventre. Segundo, todos que te odiavam vão te odiar mais ainda. Todos que te perseguiam vão te perseguir mais ainda. Todos que te caluniavam, as calúnias vão aumentar. Todos que puxavam o tapete, pode se preparar. Todos que não te engoliam, vai ficar pior. Mas tu não és a galo, mas eles vão ter que te engolir. Toda vez que Samuel vai na casa de Jessé e levanta um Davi, logo ele vai ter que enfrentar um Saul. Agora olhe para mim. O Saul da vida de Davi tem dois aspectos. Primeiro, o Saul externo. Segundo, o Saul interno. Pastor, não entendi, vou te explicar. O primeiro Saul é o Saul que ele está lhe perseguindo, tentando lhe matar, tentando lhe destruir. É o Saul que está vindo contra você. É o Saul que está sendo usado para você fugir para a caverna do Adulão e para o deserto. É o Saul que está no lugar aonde Deus quer que você chegue. É este o primeiro Saul. O segundo Saul é o Saul interno. É o Saul que está dentro de você. Pastor, que Saul é este que está dentro de mim? Você é Davi. A unção que está sobre Saul é a mesma unção que Deus derramou sobre você. Agora, a unção vai mostrar se você é um Saul ou se você é um Davi. Por que é que Deus não matou Saul logo e deixou Saul perseguir Davi tanto tempo, pastor Deus? É muito simples. É porque Deus tinha que saber o momento em que o Saul interno da vida de Davi estava morto. Se você conquistar o trono e derramar azeite sobre a sua cabeça, mas você ainda não matou o Saul interno, você vai se transformar num Saul. Agora, quando o Saul externo te ajudar a matar o Saul interno, você vai sair de lá um Davi. Muitas vezes você não entende, questiona Deus, diz: Deus, por que que tanta perseguição? Por que que tanta gente coloca meu nome no Orkut e fica fazendo mentira e asneira e fazendo perseguição? Por que que tanta gente manda e-mail maldoso, pastor? Por que que tanta gente fala o meu respeito na igreja? Por que que tanta gente, pastor, quer o meu insucesso? Por que que tanta gente, pastor, tenta fazer de tudo para que eu não chegue no objetivo do meu sonho? Primeiro, é o Saul que Deus está usando para matar o Saul dentro de você. Todas as vezes que Saul tirava lanças e atirava contra Davi, pastor Silas, a única atitude de Davi era baixar-se, esquivar-se, direita e esquerda, saltava, baixava, pulava, as lanças cravavam na parede. Mas na Bíblia não está escrito Davi tirando uma lança da parede e atirando de volta. Porque o mais natural seria a reação: tira a lança e atira de volta, pastor Aparecido. Mas se você atirar a lança de volta, você não matou o Saul que está dentro de você. Você vai ficar igual o Saul. E quando você chegar no trono, todo Davi que aparecer, você vai querer matar. Agora, se você nunca tirar uma lança de volta, quando você chegar no trono, você será o homem segundo o coração de Deus e o maior rei da adoração. Qual é o segredo, pastor? O segredo é não atirar a lança de volta. Mas, pastor, Saul é desviado, Saul é doido, Saul é invejoso, Saul é assassino, Saul é sanguinário, Saul é tudo que há de pior, Deus. Saul é tão processo que não é ele, que não é o demônio que entrou dentro dele, é ele que entrou dentro do demônio. Deus, Saul é terrível. Não tem problema. Deus dá o dom e não se arrepende. Saul pode ser o que for, mas um dia Deus ungiu ele. E não toca em quem tem unção. Não fale contra quem tem unção. Mas pastor, ele é pecador. Não tem problema, é Deus que vai tratar. Mas pastor, ele é sanguinário. Não tem problema, é Deus que vai tratar. Por quê? Porque se você tratar, você vai fazer igual Saul. Vai profetizar nu, vai atirar lança e vai terminar na pitonisa de Endor, terminar doido e vai querer a morte. Levante a mão direita comigo, por favor. Bate a mão no peito e diga: agora eu entendi. Eu só posso chegar lá quando Saul interno for destruído também. Dá uma olhadinha para o irmão da direita. Dá uma olhadinha para o irmão da esquerda. Dá um tapinha carinhoso nas costas, irmão da frente. Diga, olhe para cá, puxa o seu rosto, por favor. Olhe para mim. Quando eu disser três, você vai olhar de novo para esses mesmos irmãos. Se ele tiver com um sorriso na boca, lágrimas nos olhos, igual eu estou vendo muita gente, e uma vontade de sair correndo embaixo dessa tenda, porque ele é um Davi e já matou o Saul inteiro. Agora, se ele tiver com a cara de delegado, parecendo que comeu um jiló, chupou limão e foi batizado no vinagre, é porque ele é um Saul e ele não está aguentando essa mensagem, está doendo no rim dele. É um, é dois e é três. Dá uma olhadinha à sua volta aí. Só quem for o Davi, dá uma olhadinha para ele. Se é Davi, levante a mão e faz o que há de melhor para o teu... Deixa eu ver se tem Davi aqui, deixa eu ver. Aqui a minha direita tem Davi. Aqui a minha esquerda tem Davi. Aqui na frente tem Davi. Aqui tem Davi. Aqui tem Davi. Pastor, como é que conhece Davi? Davi está chorando. Davi está adorando. Davi está cantando os salmos. Davi está preparando a funda. Davi está disposto a guerrear. Davi está adorando. Davi está glorificando. E Saul, pastor? Saul está resistindo à mensagem. Saul está lutando contra. Saul está com vontade de ir embora. Saul olha no relógio toda hora. Ele não vai parar. Não vai terminar logo essa mensagem. Saul! Saul está com fome. Saul está com vontade de ir para casa. Saul quer terminar de assistir o esporte espetacular. Mas Davi, Davi quer rolar no chão. Davi quer saltar. Davi quer adorar. Davi quer glorificar. Davi, Davi, quem é Davi? Levante a voz, levante a voz. Agora quem é Davi? Na história da genealogia de Jesus, Davi na galeria dos heróis da fé, a estrela de Davi na bandeira de Israel, a história de Davi na dinastia de Israel, você vai encontrar. Quando terminar sua história, vão encontrar o seu nome, porque a missão é personalizada. Diga comigo, a unção é personalizada. Ficou bonito, grite. Bonito, de novo. Bate a mão no peito e diga, a unção é personalizada. Mais uma vez, a unção é personalizada. Do irmão, será que a unção é personalizada? Olhe para mim. Sabe por que a unção é personalizada? Porque o que Deus resolveu fazer com você não vai fazer com o irmão que está ao seu lado. O que Deus prometeu a você, não prometeu ao irmão que está do seu lado. O que Deus traçou e desenvolveu para você, não traçou e desenvolveu para o irmão do seu lado. O que Deus quer fazer na sua vida é na sua vida. Não adianta você querer pregar igual o pastor Adeildo, porque o que Deus prometeu para ele, prometeu para ele. Não adianta você querer pregar igual os outros pastores, porque o que Deus prometeu para eles, prometeu para eles. O que Deus prometeu a você, prometeu a você. Eu sei que dói, machuca. Todos nós entendemos tudo isso. Só poderíamos entender melhor se tivéssemos passado por isso. Mas Deus só vai poder fazer aquilo que Ele quer fazer com você. Quando você desejar ser você. Recebe algo novo e esplêndido. Eu curo a tua alma esta manhã. Te levo para a tua casa, para você ser o homem daquela casa. Será a voz ativa. E esse estado conhecerá. Não o filho do pastor Luiz Antônio. Ele exerce isso. Esse é você. Esse é você. Eu estou recebendo algo de Deus aqui esta manhã. Eu estou recebendo uma autoridade divina aqui esta manhã. Unção é personalizada. Unção é personalizada. É você que Deus escolheu. Não tem quem pode tomar o teu lugar. Não tem quem pode assumir o que Deus te deu. É teu, é teu, é teu, é teu. Assuma, toma responsabilidade. Vai adiante. É você. Davi, pastorita, nunca foram falar com ele quando ele estava lá abandonado no deserto? Por que os irmãos de Davi nunca foram ser amigos de Davi quando ninguém sabia o nome dele? Pastor Lauro, por que os irmãos de Davi nunca desejaram ter amizade íntima com Davi? É porque lá na caverna do Adulão, Davi estava na pior fase da sua vida. Eu sei o que, que os irmãos dele foram fazer lá. Foram lá e olharam assim: quem mandou você precisar? Que era futuro rei. Quem mandou você acreditar nesse negócio de ser pregador, de ser cantor, de ser pastor? Quem mandou? Tá aí, ó. Barbudo, morto, destruído, acabado, ó. Caverna úmida, solidão, serpente, escorpião, sem fome, sem comida, sem água, sem nada. Caverna! Vai morrer aí! Dessa você não passa! E o que eles fizeram? Foram embora. Aí Davi olhou a sua volta, pastor Denner. Só tinha doido, tudo com cara de louco. Pastor Olegário, o resto era tudo doido também. Escondido na escuridão, dias e dias sem sair de lá, sem ver a luz do sol, todo mundo ficou doido. Aí Davi olhou, doido, todo doido. Meu Deus, eu estou no meio de doido. Só tem doido aqui. Aí o povo se reuniu e falou assim: tu é o tal de Davi? Sou. É você que mata leão e urso? Sou. Você que matou Golias? Sou. É você que foi ungido rei? Sou. Olha aqui para nós, que bem. Ninguém tem esperança. Ninguém tem nada na vida. Perdido por perdido, não acreditar em você. Porque doido por doido, quando doido se junta, vira um exército na mão de Deus. O que é que nós vamos fazer? Tu tem exército? Não tenho. Mas a gente vai te ajudar. E você sabe lutar? Não sabemos, mas a gente sabe que você sabe atirar fundo. Ensina a gente que nós vamos lá. Mata gigante, mata leão, mata urso. E o que é que você quer fazer? Eu quero te ensinar uma coisa. Qual é? Na prosperidade, todo mundo quer ser seu amigo. Mas é só na adversidade que você conhece quem é amigo de verdade. Muita gente não entende a nossa amizade que a gente tem aqui. Nós com o pastor Joel, o pastor Lijão, o pastor Joel, nós com o pastor Abel. Graças a Deus a gente tem uma comunhão. Aonde eu passo, eu falo bem de você, você fala bem de mim, eu testemunho isso, falei da minha esposa, pastor Elcio, companheiro, que não está aqui hoje porque foi pregar, meu amigo. Aonde eu passo, eu falo bem dele. As pessoas não entendem. Ah, pai, você tem que competir. Vim querer o horário melhor. Vim pregar melhor que o outro. Isso é pra doido fora de caverna. Quem passa por caverna já matou Saul faz muito tempo. Quem passa por caverna sabe o valor de ser amigo de verdade. Quando um preciso estende a mão, diz: eu tô aqui, ó, ajuda, eu consigo, tá aqui, ó. Pode contar comigo. Eu sou amigo de verdade. Amigo na hora boa, quando a gente é pregador de Camburim, todo mundo quer ser amigo da gente. Mas amigo, quando você tá vendendo que tinha cassete, em banquinho, no bairro do sol, que ninguém nem te conhece, todo mundo passa com o nariz empinado, ninguém sabe quem você é. Ah, meu irmão do céu, tem muita gente que não deseja nada de você, sabe por quê? Porque tu tá na caverna do lança, que eles não sabem. Hoje Deus está formando um exército aqui, o trono está preparado, Deus que viu desde o ventre. Quem quer? Levante a voz e adora este Deus! estão de fora. Lá fora chama a gente de doido. De maluco. Mas tem uma coisa. Em dia. Não pode ficar, abra o seu coração.